MQD Records. Salve, salve, tamo lindo. Lá do trilho, Digo Flow, Caixaria, Curitiba. Os maloqueiros nativa, a essência ainda tá viva. Ha! Rap com a força de um trem. E aí? Nos dias de hoje é só tecnologia. Esquecer a causa, fundar a ideologia. É muita grana na mão de pouca gente. É muita bunda pra pouca mente. Nos dias de hoje é só tecnologia. Esquecer a causa, fundar a ideologia. É muita grana na mão de pouca gente. É muita bunda pra pouca mente. Levamos luz, informação e conhecimento. Nos devolve ingratidão, desprezo e preconceito. Levamos a mensagem, a poesia que salva. Eles insistem em dizer que o que fizemos não vale nada. Cada letra escrita é uma martelada sem medo, que faz os mesmos que no jugo engolir seco. E se morrer um, nascerá outro narrando os fatos, fazendo da liberdade de expressão a pedra em seus sapatos. É um muro pra escalar, onde não tem como dar volta. Escalo na unha porque sei que não vão jogar corda. Porra de julgamento tá fodendo com tudo. Ser humano só vê capa e não enxerga o conteúdo. Futilidade em alta e em baixa estão os valores. Mataram o jardim e com eles morreram as flores. Senhoras e senhores são deixados de lado. E o tão sagrado lar hoje em dia não é mais sagrado. O amor foi afogado pela força da ilusão e aos poucos se afundou em um mar de poluição. Vários estão partindo, só os fortes prosseguem. Onde aqui todos tentam, mas nem todos conseguem. No tempo em que nasci, vi que tudo era loucura. Pessoas vazias procurando uma cura. Pura arrogância, ódio e rancor. Hoje a criação pensa em ser só criador. Tecnologias, guerras, bombas nuclear. Pra destruição em massa, o que mais vocês vão inventar? Pare pra pensar, coloque a mão na consciência. Cadê nosso direito de existir na existência? O mundo é pornografia, dinheiro, corrupção. Canção, ideologia, harmonia, paz pra terra. É um segundo, um botão pra destruição. Caneta em mãos erradas causam guerras. Nos dias de hoje é só tecnologia. Esquecer a causa, fundar a ideologia. É muita grana na mão de pouca gente. É muita bunda pra pouca mente. Nos dias de hoje é só tecnologia. Esquecer a causa, fundar a ideologia. É muita grana na mão de pouca gente. É muita bunda pra pouca mente. Mesmo sem saber o que acontece, passo pra próxima prece. SOS, messe por metro quadrado, um livro ao lado. Cheio de informação, mas é um post que te merece, né? Sai dessa zé, eu não sou desses qualquer. Hipocrisia, digo, coleto, também faz parte disso. Sai pra lá, urucubaca, sua indiferença fraca. Cheia de intenção barata, desconhece o compromisso. Codificado e conectado, índice de discernimento. Poucos entendem o que eu digo. Demora lá que tá tendo. Somente sabendo o que falo, me armo e calo. Tecnólogos, amadores, se prendem a monólogos. Objetivos lógicos, de quem só falha em serviço. Putz, tamo se afundando nesse mundo. É roots, o raciocínio lógico e profundo. Putz, tamo se afundando nesse mundo. É roots, o raciocínio lógico vaca. Estamos sendo vigiados, não sabemos certo quem. Querem manter nosso controle, reprimem quem menos tem. Faz o mais desinformado de refém. Nosso futuro já cresce alienado, tanta distração. E a infância não é mais a mesma, onde está a evolução? Inocência precoce, perdeu o encanto e a magia. Realidade exposta cedo perante tanta tecnologia. Pessoas frias não se cumprimentam. Mentes vazias de novelas se alimentam. Poluição sonora, nem a música é mais a mesma. Trocar a alma e informação por luxúria, safadeza. Nos dias de hoje é só tecnologia. Esquecer a causa, fundar a ideologia. É muita grana na mão de pouca gente. É muita bunda pra pouca mente. Nos dias de hoje é só tecnologia. Esquecer a causa, fundar a ideologia. É muita grana na mão de pouca gente. É muita bunda pra pouca mente.